Romeu, Mike Tango no Solos 4-4, confirma o pátio. Tente autorizado backtrack, eu posso ativar na pista, Romeu, Mike Tango. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 1604, final, baixar travados ao 1-0. Voo 1604, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 2. Ok, vai guardar pista livre, 1604. Salvador, Oxanã 63, 10, tá no ponto 0, 0, 0, pronto. Ponto 63, 10, Oxanã, mantém a posição. Mantém a posição, 63, 10, Oxanã. Ponto 4 tem livre pouso, pistão no 0, vento 1-2, 0 graus com 0,8 nós. Está baixado e travado? Baixado e travado, livre pouso na 1-0, 604. Então, 3662, decolou os 4-6, chama e controle em 1-1-9, decimal 3-5, tem um bom voo, boa noite. 1-1-9-3-5, boa noite, da 3662. Vamos só mais um minuto, acredito. Ciente, Trip 54 no 5. Já. São 3858, liberação na chame táxi, porta 03. Autorizado para receber chamada táxi, por 3, 3858. Voo no 889, copia. No 889, copia. Voo no 889, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta Uppers 1-0. Até SMAP, após conforme rota do plano, transponder 5034, controle 1-1-9-3-5. Voo no 889, autorizado do aeroporto da Leão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, perfil da saída da EL, pode Leda, Leda Bridge, intercepta Virtulo 1-0 até SMAP, após conforme, 5034, transponder 1935, o controle de saída. Voo no 889, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Temo, tá liberacionado, aguardando a autorização para o táxi, como é que será? Solo Salvador, Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, Solo Salvador. Vai ter que retornar ao box novamente. Tá bom. Ok, gente, Trip 54 no 5, reporte quando visual com o balizador, ok? Encontrar o visual com o balizador 54 no 5. Solos 48, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa noite. Tá, Fox, tudo lá, boa. Foi o trip 5-6, não é? Voo no 604, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02. 604, Bobo. O Trip 52 no meio, informa que o Solo Salvador chamou o senhor 3 vezes, ok? Pronto para a cópia? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Tá pronto para a cópia. Trip 52 no meio, Aracaju, aprovado nível 150. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda, Golf 677. Transponder 5036, controle Salvador 1-1935. Salvador, Caju, 150 da 10, Pulca, esquerda, Golf 677, 5036, 1965, 3526, 16. 3526, saída Pulca, transição Caju. Pulca, transição Caju. Correto, chame pronto, parte 3, 3526. Passa pronto, 5216. 3546, já está visual. Gente, trip 54 no 5. Só confirme, mantém o plano ou cancelo? Mantém o plano. Ok, ciente. Polo Salvador, Alta 3858 com 1255 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, alternando João Pessoa. Está pronto para o tarde. Gente, a 3858, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 012. No ponto de espera, Índia, no ponto, até o ponto de espera, no ponto de espera, 10245, na 3858. Salvador, ONU 889, 908, está no pushback, acionamento. ONU 889, livre acionar, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, ONU 889. Aguarde, como é que serra? Vou checar novamente no centro Recife. Táxi, como é que se erra? Reporte para ingresso na 1-7. Corre Salvador, Altan 3858, ponto de espera da 1-0, está pronto. Delta 358 está livre, alinhar e decolar da pista 10, vento 100 graus com 08 nós. Alinhe e decola 3258 está no zero. Dando ingresso, é como é que serra, reporte cabeceiro no 7 pronto para decolagem. Autorizado ingresso, chama pronto para decolagem, como é que serra. Gente. Controlador para puxar o estacionamento 35216. 35216, livre acionar, chame táxi no pátio 3. Autorizado, chama táxi 5216. Salvador, Bono 889, com 066 a bordo, 3h45 de autonomia, Zerna Campinas, está pronto para o táxi. Bono 889, Pátio Índia, ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 0, 1, 2. Pátio Índia, ponto espera no 0, 1895, Bono 889, obrigado, boa noite. Decolo 57, controle 119, decimal 35, tamo ruim, boa noite. 935, graças, uma boa noite. É, só um minuto para a decolagem. Fala, trip 5216, com 54 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Recife, pronto para estado. Trip 5216, Pátio Índia, ponto para chame turno no 895, ajuste no 0, 1, 2. Pátio Índia, ponto de espera 1895 com 1012, Trip 5216. boa noite, Gol no 889, próximo ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Boa noite, 889, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 10, Gol no 889. Mike Serra, decolou 00, controle 119, decimal 35, tamo bom, boa noite. Controle 1935, obrigado, boa noite, olha como é que Serra. Salvador, boa noite, 63 no fim. Três, boa noite, altímetro no 0, no 2, está bastante travado. Afirmativo, embaixo travado, sinal normal a distância. 3 no 3, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 08 nós. Livre pouso, 63 no 3. No 889, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, vou no 889. Treino 3, solo 04, direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 219, 63, 13, obrigado. Corre ao TP, 5218, 16, já está no ponto de espera da 0, pronto. TP, 5216, após a rolagem do gol, ali mantém cabeceiro no 0 após. Após o gol, ali mantém, 5216. Salvador, boa noite, 63, 108 nós, livre decolagem da pista no zero. Decolagem autorizada no zero, boa noite, 89. 889, decolo 06, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 935, uma boa noite, 89. No meio, vento 120 graus com 08 nós, livre decolagem da pista no zero. Autorizado decolagem no zero, 52, 1 no meio. Zero meia, decolou 07, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, muito obrigado. 604, Fortaleza aprovado nível 370, via Pêsulo 19, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponde 5041, no controle Salvador 11935. 0 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista 10. Ajuste padrão, autorizado pouso, confirme o vento novamente, escutem. 120 graus com 08 nós. Ok, muito obrigado. 04, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso e uniforme. 4298, no solo 15, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, solo 29, obrigado. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, Azul 4298. 604, livre acionar chame táxi. Oi, boa noite, Azul 423. Azul 435, reporte Simbra com trem checado, altímetro padrão no 013. Gente, reporte Simbra, ajuste padrão. Baixar travado, Azul 4235. Azul 4235, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 120 graus com 08 nós. Gente, livre pouso, Azul 4235. Salvador Gol 604 para o táxi com 73 a bordo, 3 horas e 1 minuto de tempo. Confirme alternado? Sim. Índio no 604, Índio Alpha Zero Chame Torno no 895, ajuste no 0 no 3. Índio Alpha Zero 895, 0604. 235, Solon 25, à direita, Solon 219, boa noite. Livre à direita, Solon 219, boa noite. Solon Salvador Azul, 4235, livrou. Azul 4235, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa Kilo, pátio 3, 06. Salvador, muito boa noite, vou... 1604, está próximo ao ponto de espera da Aldo Gastão. Segundo 604, boa noite inicialmente, mantenha o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera, 604. Agiliza as manobras para a decolagem. Vai dar o voo, tem trabalho. Torre Salvador, boa noite, o passarelo 2224, uma milha para cima, trem embaixo. Passarelo 224, tem aproximação, guardando pista livre, altímetro no 013, padrão. Aguardando pista livre 1013, gente. VIP 5591, solo 28, direito 219, solo, boa noite. Direito 219, boa, VIP 5591, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 01. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 01. mesmo, posição 01? Afirmo, segundo é infra-aero, trip 5591. Sim. Não tem ninguém daqui, na 01. Trip 5591. Não tem ninguém na 01, permanece parado aqui ou segue para a outra? Permanece parado, distrito 5591, posição 01, segunda infra-aero, aguarde, ok? Aguarde. Solas 4, Solas 31, direita 1219, Solo, boa noite. Cono 219, bom Solo, obrigado, boa noite. Solo, boa noite, passadeiro 2224. Passadeiro 2224, táxi via Alfa, mantém posição antes daquilo. Vai pela Alfa, mantém posição antes daquilo, 2224. Salvador, é o Tantri 305, bloqueando o senhor novamente. Estabilizar o sinal que saiu no lugar. Boa noite, está 3305, altímetro padrão no 013, está baixado e travado. Afirma, 3305. Está 3305, tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Graças a Deus, no 0, está 3305. 04, decolou 33, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 19-35, grato. Salvador, boa noite. Informação trago, Guarulhos 347. Tente tempo para aprovar 360, copia o guarda, Chané 6313. Copia, Chané 6313, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 110, perfil de saída da Euleda, após direto grid, intercepta o Pesulo 16, após conforme rota do plano. Transponder 5052, controle 11935. à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 19, está 3, 3, 0. Confirme o transponder 5052, o Xané 6313. Obrigado, o Xané 6313, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso uniforme. Obrigado, resposta. Andrés 305, Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, 3305. Torre Salvador, muito boa noite, Rio 5972, estabilizado INS pista 10. Rio 5972, altímetro padrão 10 no 3, está baixado travado? Afirmativo. Teste em livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 08 nós, Rio 5972. Livre pouso, o Rio 5972. Salvador é o passageiro 2224. Confirme a matrícula. Passageiro 2224. Ok, ciente. Passageiro 2224. Aguarde cópia. A sua escuta. Salvador, boa noite, Azul 4298, informação uniforme 280, Petrolina. Gente, Azul 4298, aguarde cópia. Aguardando, Azul 4298. Oi, Salvador, boa noite, gol 1076, externo, baixado, instalado. Rio 5972, solos 41, na direita, 1219, solo, boa noite. Zero sete meia, continua aproximação, voltímetro padrão no 013, aguarda na pista livre. É, isso no 076. Correu o livro. Rio, 1219, solo, boa noite. 219, graças, boa noite. Solo. Solo Salvador, Rio 5972, Ivan Francisco. Rio 5972, táxi via Kilo, pátio 3, posição 09. Kilo, pátio 3, 09, posição Rio 5972, grato. Passaria do 2224, copia? Pronto pra copiar. 2224, Juazeiro 190, decola 10. Deixa de saída Momo, após DCT Papa Alfa Foxtrot, após DCT Juliette Zulu Romeu, após direto. Transponder 5045, controle 1-1935. Ok, então autorizado nível 190 para Juazeiro, decolada 10, perfil da Momo, DCT Paulo Afonso, depois Juazeiro. 0045 no transponder, 119.35, controle de saída. Obrigado por enquanto, chamaremos para pushback acionamento. Afirmo que o atendimento correto, para a saída 2224. Obrigado. 24298, copia. Pronto, copia, azul 4298. Azul 4298, Petrolina, aprovado nível 300, via Pesulu 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda. Transponder 5057, controle 119.35. 300 autorizado, Petrolina, decola da pista 10, saída Momo, controle de saída Flock, Pesulu 20, na curva esquerda, 5057, transponder e controle 119.35, azul 4298. Pro 4298, correto, chame pronto. Na própria pushback, azul 4298. No solos 44, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite. Salvador, boa noite, pelo nome 9977. Boa noite, total 9907, o altímetro padrão no 013, está baixada gravada? Ainda não, 9907. Salvador, boa noite, 1-0.